Spirit a noi va disei ben, Spirit a noi va disei ben, Spirit a noi va disei ben, ven. Spirit a noi va disei ben, Spirit a noi va disei ben, Spirit a noi va disei ben, ven. Vem habitar, vem reinar, vem habitar, sim, vem reinar, Senhor, vem habitar, vem reinar, vem habitar. Seja o teu nome, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome em toda a terra, em todo lugar, em toda a terra. Nas nações, santificado seja o teu nome. Vem, Senhor, vem reinar, vem habitar, vem reinar, vem habitar. Esse é o clamor. Spirito a noi va a dizer bem, Spirito a noi va a dizer bem, Spirito a noi va a dizer bem. Tua vida ansiosamente por ti.